Miami 319, transfere sem descida para 180, direcionando agora o 200. Descida presente, possível, vamos. Sanami 319, acione identificação, chegada bomba autorizada, desça para o nível de voo 050, voe a Lagoinha e o 6319 aguarde para sequenciamento, aguarde para voar bom. 050, aguarde do bom, 037, no solo 38, direita, 121, decimal 9. Aqui, direção 29, voo 9037, bom dia. Taxi, via Pati 1 no Índia, ponto espera pista no 0. Torre em 1 no 8, decimal 95, Kennedy no 0 no 8, tá 3179. Marcos, 1 no Índia, 2, Marcos, obrigado. Salve, Salvador, bom dia, gol 9037 para pista. 19037, autorizado o táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Só o Mike Romeu, confirmação em horário do plano, até 1400. Confirma somente o horário do plano, 1400 Zulu. Então alterou o plano, até 1145. Gente, agora o 4, tá nos confirmando, se encontra no Pat 4. Gente. Só para o Michael Meu Alfa, por gentileza, checa o rádio. Um forte água no fundo. Clareza 2 e. Tudo 5. Solo, voo 907, vai. Taxo e Alfa, vai manter antes da Juliette, ok? Gente, voo 90737, manter a posição antes da Juliette. Observa a passagem 2320 da TAM. Após o mesmo ultrapassar a Juliette, está autorizando ingresso no Pat 1 e a Juliette a posição 1 ou 2 prevista. Salvador, bom dia. Azul 4299, informação Juliette. Azul 4299, aguarda só um minuto cópia para a série da El Leda Mótima. Da El Mótima na Cisco. O 4299 está pronto para o pushback, que é autorizado, copia no táxi. Gente, o 4299 agora é só um minuto cópia. E o vibrante da morte, assim que possível, será autorizado. Tá ok. Para 2000, o TAM 3859 reportará estabilizado. Alguma possibilidade de voar direto do túnel, o TAM 3859? Dá condição de interceptar e completar o sinal do procedimento autorizado. Bruno, Bruno, está 3259. Salvador, bom dia, está 3179. O 3179 chamou pronto? Aqui chamou a torre, está no ponto zero pronto. Autorizado a linha e decolar pistão no 0, 0, 1, 0 grau, 0, 3, 9. Então, 3, 1, 7, 9. E decola do 10, 3, 1, 7, 9. Pate 1, Juliette, posição 1, 2, remota, voo 9, 0, 3. Salvador, muito bom dia, voo 1160, informação Gol 960, conseguir acione identificação, chegada à área autorizada, desça via chegada para o nível de voo 060, QNH 1091. Deixando o dia 060, mantenha a chegada número 4 na aproximação. Pedro Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola, pista 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Onde intercepta 2-1-0, sai conforme rota. Transponder, 5-1-7-5, controle no 208. Azul 4299. Azul 4299, Salvador, Campinas, nível 340. Decola 1-0, da El Leda Motiva, uniforme de voo 1-0. 5-1-7-5, transponder controle 1-2-0-8, está pronto na posição 1. Autorizado o push e o correto com desviamento, chama táxi, 4299. Chamaremos táxi, 4299. Posso passar a Mike Romeo Alfa na escuta? Papapá, Mike Romeo Alfa, na escuta. Salvador, Gol 2196, bom dia. Gol 2196, prossiga. Nível 280, Porto Seguro, por favor. Estamos aqui autorizado 360, via... Aperisco 50, copia? Copia, depois a gente muda com eles lá então. Não mais escuta. 2196, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, 2360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Bidege, onde intercepta pelo ISC 50, saiu conforme rota. Transponder, 5-4-1-5, controle no 208, por 2196. Otan 3179, decolado, bom dia. Tan 3179, contato radar, subir, mantenha o nível de voo 320, via saída da El. 320, tá, El. Onda 5415. Correto, cotejamento, confirmação de posição no pátio, gol 2196. É, no gate 5, o gol 2196. Gente, chama quando pronto para o push. Camará. Papapapá, Mike Romeo Alfa, na escuta. Azul 2590, retoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, seu limite é o QDMike 1-0-0 de Sintra. 020, uma centena de Salvador é o limite. 1-0-0 de Sintra, 2590. Sintra, sim. Chame torno no 8, decimal 95. 3815, autorizado final do procedimento LSX Rip 0, chame estabilizado. 3815, autorizado procedimento no dia 3 no 1. 3859, pouso autorizado, pista 1-0, 340 graus, 03 nós. Livre pouso no 0, tá 3859. 1299, táxi 97 a bordo, 5 horas, alternando Ribeirão Preto. Atualmente o POB, e já está autorizado o táxi, direita Índia, ponto espera pista 90 via Índia, torre 11895, quem negar 9098. Seria o táxi direita Índia, a bordo 97. Do 2590, confirme velocidade indicada. 235. Reduza para 200 nós. E para interceptar a sinal do procedimento, curva direita para o 050, reporta estabilidade e desce para 3000 pés. Gente, descendo para 3000 na proa 050, reportará estabilizado, reduzindo 2590. Autoriza o 6319 qual está no pé. 6319, negativo, mantendo? Mantendo na 6319. Via 2733, autorizado cruzamento da pista, prosseguir via Delta e Alfa, chamando o solo em 121, décimo 9. Poder para que você informa se tem condições de decorar essa sessão. 3179, chame Recife, 125.1, alterna na 33.95. 25.1, 3395, obrigado, boa. Boa. Azul 2796, 62 milhas, nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 70, chame controle, controle Aracaju, correção, em 120, decimal 3. 2035. 3259, autorizado o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3259. Lima tem o 2733. Bom, 960, reduza para 2009. Desça até o nível de voo 050. Redução 200, descendo para 050, 960. Localizador, azul 2590. Desça para 2000, aguarde transferência das comunicações. Sim, 2590. 8. Obrigado. 8, decimal 95. 2595, 9960, veturação para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite aqui de Mike na 00 de Simbra, vai seguir o Alphatango 72. Na aproximação, nossa posição agora é de 12 horas e 13 milhas, como este. Você, vai até a proa, limitado para 1.00 de Simbra, igual 1.00. Bom dia, controle azul 4299, Adael, 2000 pés. Azul 4299, contato radar, e mantém o nível de voo 340 via saída da El. Via da El ao 340. Corona 60, desce até 3 mil pés, QNH 109. 3 mil 109. Já pronto, cobra. Afirmo. Chile 6302, autorizado Serra, Bravo, Romeu Fox, conforme nota, plano de voo, nível 350. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Puca, transição Caju. Transponde 54 no 4, o controle no 208. Chile 6302. Ok. 6302, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox. Cola 10, esquerda, Puca, Caju, 414, o... Correto, cotejamento, chama pronto, fui disposição 03, o Xenemia 312. Chama quanto bom, se espera. Chama do Papa Romeu, Romeu, Bravo. Papa Romeu, Romeu, Bravo, você aguarda só um minuto para a cópia e... Apenas confirmando, Serra November Indy Uniforme, o destino, nível 200, e solicita a decolagem a partir da pista 7. Confirma, Papa Romeu, Romeu, Bravo. Estamos 2 horas 10 milhas, com 170 nós de ground speed em redução. 7. Só um minuto, cobra, apenas confirmando, ideal de saída 247. Confirma, Romeu, Bravo. Para a saída Arbor e a transição Elevo. Portaria 2733. Portaria 2733, contato radar, submantém o nível de voo no 00 e voe direto coral. Sobe para uma centena e vai voar direto coral, portaria 2733. Oi, Salvador, bom dia, o azul 2590. Já 2733, chama o controle 208. Azul 2590, aguarde que está livre. Aguardando. 6311, direito 12119. 219, 6311. O 2590, pouso autorizado, pista 10, 350 graus, 049. Livre pouso, azul 2590. Salvador, 6311, ligou. Xenia 6311, autorizado táxi, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6311. Papa Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, pronto, copo, PQ1. Autorizado IPAU, conforme rota, plano de voo, nível 200. Decola pista no 7, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor, Elefa. A bola segue conforme rota no plano Yankee, no 065, altera até o destino, no visual. Transpondo 5407, o controle é no 208. 5407. Correto, cotejamento, confirma o POB na área está. Gente, para acionamento, chama a torre 118, decimal 95, Papa Romeu, Romeu, Bravo. Bravo, Oscar, já acionado? Chame táxi, livre acionado. O nono 60, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência nono 8, decimal 95. 095, bom dia. A aeronave é transmissão muito ruim, inteligível. Papa, fala aí com o meu Alfa, transmissão 5 contra clareza 1, intensidade 5. Por favor, cheque rádio, já temos o seu plano aqui para cópia. Salvador, bom dia, voo 1160, estabilizado em LF, está bem? 1160, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Totalizando Sierra Bravo, Bravo Romeo, conforme rota, plano de voo nível 320. Decola pista 1-0, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Onde intercepta pista 1-7, sai conforme rota. Transponda 5412, controle no 208, está 3304. Autorizado, Brasília 320. Decola Landês, Arbor Elefa 5412, aciona 208. Apenas confirmando, se encontra no gate 07? Afirmo. Correto, cotejamento, chama pronto puxa. Para 2000 pés, QNH 1018, autorizado a final do procedimento LSX RIF 10, chama estabilizado. Você via o 2580, vai chamar estabilizado. Operação em coordenação com a torre, em 118.95. Transponder 0112, controle no 20.8. Papapá, Mike Romeu Alfa. Gente, então, apenas para correção, proa norte em coordenação com a torre e 1000 pés. O cotejamento está correto, confirma somente o POB. Ciente, 02 na Enrimar, para acionamento, chama a torre em 118.95. O papapá Mike Romeu Alfa. No 2590, no Paz 34 Lima. Aeronave. Azul 2590, no Paz 3, aqui é a posição 4 Lima. Afirma, Azul 2590. Entra. Estacionamento 3304 no 07. Então 3304, apenas confirmando, se encontra no gate 07. Afirmativo, senhor. Então 3304, autorizado, push, posição 07, chama ataque. Camarão. Firmado ajuste por o 2780? Ajuste de altímetro no 018. E o 18, copiado. No 60, 02, direito, 121, decimal, 121, decimal 9. Pessoal, bom dia. Bom dia, gol 1160, Livrão. Gol 1160, transatlântico e Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Bravo. Reporte para ingresso no 7, 10, 18, ajuste. Chama táxi, tá totalmente pronto para o push, na posição 05? Amigo, totalmente pronto. Inicia e chama táxi. Chama a posição 3, tá? 03. Ufa, autorizado o gol 2196, Xenem 6312 no 03, mantém a posição. Parecendo 2196. Xenem 6312, copia a informação? 6312, mantém a posição. Afirma. 2196, Luciano, obrigado. Do Michael Melfa? Pirará, ciente. Quantas milhas fica? 58, ciente. 256, ciente. 1160, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 1160. Alvosca livre decolagem 17, 050 graus, 04. Aí, como é alfa, comprou nós, tá livre, reporte fora do sol. Fora do sol, Catará Alfa. Fora do sol, mãe, não é alfa. Alfa, comprou o norte, processo, chamando o controle 120, decimal 8, ao 05, decolou, bom voo. Grata, tá regressa. Para o táxi, seu voo 1-2196, 1-66, bode, 2-05, atendendo a Aracaju. 1-2196, transportado iniciar o táxi, via bate 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1-118, decimal 95, QNH no 0, no 8. 2-95, 2-196. Aproveitar a área proibida de Camaçari, confirmando pouso em Irará ou sobrevoo? É pouso em Irará, mais 40 minutos da presença. Copiado pouso aos 1247, mantenha condições várias, reporte livrando a CTR, o papapapá, Mike Romeo. Livrando a CTR, reportará Mike Romeo. Receptor final, azul 2787. Azul 2780, chame agora a torre 118, decimal 95. 895 atores, obrigado. 63, autorização Guarulhos, nível 340. 63663, aguarda cópia para a série da Ela e da Mótima. Aguarda. O gol 2196, apenas por gentileza, confirma o pior, né? É, 1166 a bordo, o 2196. Sim, é. Ele. 3304, autorizado o táxi. Via Bate 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1-895, QNH 1-0-8, número 2, ponto espera. 7-3-2-3-0-4-3-0. Xenem 6312, coordenando com a equipe de solo, após passagem do R2320 da companhia TAM, a retaguarda, autorizado push e chama táxi. 2-9-0. Change gol, mantém a ponto espera. Mantém a ponto espera, 2-9-0. Isso, Xenem 6312. 1160, pode ingressar? 1160, observa R2320 da companhia TAM, após a mesma ultrapassar a Juliette, autorizado em 10 parte 1, na posição 1-0. Leu ingresso, posição 1-0, 1160. Tá 3663, pronto com a Guarulhos? Pronto, 3663. 3663, doutor 0 Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo nível 340. Decola, pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Onde tem certo, o Lume 0 segue conforme rota, o transponder 5420. Controle no 208, para 3663. Está autorizado nível 340 para Guarulhos, Uber Zulu 0, saída da Euleda Motiva, controle 1208, transporte 5420. Correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 09. Travado, 2780, confirmando o vento. 2780, pouso autorizado, confirmado. 060 graus, 04 mais. Copiado. O 2196, pode confirmar o fabricante do motor? No relatório aqui de avistamento de pássaro e precisa do fabricante dos motores. A General Electric, o 2196. Seguinte, obrigado. Então, vamos voltar a segunda curva, pode ali manter. Pode até ali manter, 2196. Espera 2733, controle Salvador. Autorizado, desvio para o Espera 2733, reporte retornando a proa de coral. Bate 4, pista no 7. Fora só um minuto, cobra e guarda-chá. Zero, Romeu, Bravosca. 789, virou a direita. Azul 2760, autorizado, ingresso, pátio 3, via quilo, posição. Segue o sinalizador, não temos a posição prevista aqui. 20 quilo, pátio 3, vai prosseguir o azul 2760. Salvador, bom dia, 3304. Ali, mantém ficha 10. Mantém na 10. Solo, 3663, vector no 9. Então, 3663, autorizado push, posição 09, chama táxi. Autorizado, 3663. Pronto para o táxi, Oxané 63, 12. Estamos com 9:30, temos 4 horas de telefonia, alterna Matheus. Autorizado do táxi, à direita Índia, ponto de pista no 0, torre 1, 1895, quem legal no 018, Xanem 6312, Paulo. 018, ponto de 1895, Xanem 6312. Aos 13, 1208. 308, bom dia, 2196. Salvador, para o grupo de Zulu Manati, conforme rota, plano de voo, 1010. Decola 17, corredor Axé, transponda 0126, aciona o controle no 208. Tá bom, meu hotel, Gilete Serra. Salvador, gol 2196, passando 2 e 200 no Gael. Gol 2196, bom dia, contato radar, na decolagem, sua via saída da Gael, transição BDEV, para o mesmo de voo 360. 360, o gol 2196. E sim, vou aproveitar a gira de serra. Pode voar direto Lida, da presente, ou 2196? Autorizado, direto Leda, gol 2196. Direto Leda, foi permitido a coordenação do nível 280 para 2196. Parque, transação completa, repito. 95, Viana, escuta. Boa, Xanem 6311, gate número 2, Juliette, conforme Guarulhos. Mantenha condições visuais, data na frequência do controle Salvador até 40 milhas, para o serviço de informação de voo ELA. O Xanem 6311 para Guarulhos, acabamos de receber, aguarda só um minuto para a cópia e para a série da ELA e da morte. Né? Muito obrigado, senhor. Autorizado, 2196. Bom, Juliette, no 4, autorização, Curitiba. Então, 3259, já pronto, cópia? Nossa, 359. Autorizado, Serra, Bravo, Charlie Tango, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no 0, primeira curva direita, perfil Arbor, Elefa. Transponde 5422, controle no 208. 59, autorizado, 360, Curitiba. Correto cotejamento, chama para depois de posição 04. Camará, Baixa 3663 com 1565 meia bola, Fernando Galeão, 4 horas de família. Da 3663 autorizando o táxi via Patifono, Índia, ponto de espera pista no 0. 1895, que legal no 098. Da 3663. 08, 3741, índio, considerado 0, 3, 0, 3. Confirma a saída? Saída, arbo, transição, elefa. Aqui, arbo, transição, elefa, 3604. Conforme rota, plano de voo, nível 360, decola 1-0, primeira curva à direita. Deixou de saída da El Leda Monte, Michael Escatango, Victor Alfa, onde intercepta, pois 1 no 0, Baba Alfa, Índia, saiu conforme rota, plano de voo. Nígil, 360, transpondo 5435, controle no 208, Xanem 6311. Aprovado 360, decola 10, direita da El Leda Monte, no uniforme Zulu 10, vira aí, pode conforme, 5435, 208. Correto, cotejamento, chama para o push, 02. Agora. 6312. 1208, bom voo. Obrigado, até a volta. Controle Salvador, Chanel 6312. Chanel 6312. Contato radar na decolagem, tu vai ver saída Puca Transição Caju para o meu voo 350. Puca Transição Caju ao 350, 6312, autoriza proa de Puca. Autorizado, direto Puca. Direto Puca, 6312. 02733, serviço radar encerrado, 5,6 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 100 e chama agora o controle Ilhéus 120-1. Portão 3259-04, pushback acionamento. Outra push, está 3259? Afirma, no 4, pushback acionamento. Autorizado, chama ataque. Chama ataque, 3259. Tango, Tango, Tango, para o Pati 5, para o Pati 3. Chamo para cruzamento, 17-35. Voo 2196, chama agora o Centro Recife. 125-1, alterne 133-95. Recife 251, 395, 2196. Doutor Juliette Sierra, autorizado a alinhar e decolar o 7, com centena grau, 059. Tango aguarda para cruzamento, 1735. Exato, direto Ledo, TAM 3663. Direto Ledo, 3663. Segue até a Lima, chamando o Sol em 1219, cruzar o Patio. 70 Morte, 170, 415, Guarulhos. Autorizando o táxi à direita, Índia Ponte, espera a pista no 0, torre 118-95, que é NH 1018, da 3859. 395, 18, 3859. 288-260, boa tarde, bom dia. Controle, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, controle Salvador. Decolou de Salvador para a plataforma Manati, sou autorizado, segue com pro direto 1-3. Barra Romeu até o Gilete de Serra, Marcinho Campos Nezais, Altempo em Salvador no 018. Estou parando no meu pé e reporto livrando a CTR, vão direto para Manati. Reporto livrando a CTR até o Gilete de Serra. Na M3-1-2, chama agora o centro Recife 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-4-5. É, confirmando a primária? A frequência primária 1-2-6-8-5. 2-6-8-5 e 1-2-8-4-5. Frequência secundária 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5. Ok, obrigado, Xané, 6-3-1-2. Alfa Tango Tango, prossiga. Alfa Tango Tango, já tento com a pareca, viu? Papá, Alfa Tango Tango, Paranaca, viu? Apenas continua, decola da pista 1-7 ou 1-0? Gente. Ali aí, decola, 080 graus, 08 graus. Decola da 1-0, 3-2, decola. 3859 aos 27 no 20 desse momento. Contato radar na decolagem, suba via saída da árvore transição, Alefa para o mesmo voo 360. 360, Amo, Alefa, 3859. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no peixoto de saída, conte. O transponder aciona 0264, o controle M208. 3-2-5-9, pode ser direito, poderia voar, Alefa? Pode 2.000, vai autorizar, Alefa. 2.000, direto, Alefa, graças, 3-2-5-9. 7-5. Okay. Tango 3, chama quando pronto acionamento, Alfa Tango Tango. Dan 3063, chama agora o centro Recife 125-1, alterne 133-95. Recife 135-3363. Visado, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída coral, 1208 controle, acione 0277 no transponder. Azul 2770, autorizado por segundo nível 180, via Golf 677. Decolando 10, curva direita da saída coral. 0277, a transponder 208, controle 2770. Correto, sempre o chefe de acionamento. Obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2714. Uma informação do Juliette, autorização barreira. Deixa agora a gente de cópia para barreiras, o Azul 2714. Tá aqui ainda, meu? Romeu, até o Juliette Serra, frequência de encarnação com tráfego locais, para serviço de informação de voo e alerta até a frequência do controle, tenha um bom voo. Copia, 2714. 2714, Salvador Barreiras, 160, nível autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após DCT. 1208, controle, 5433, transponder. Ok, autorizado para barreiras 160, conforme rota do plano, declarando 10 com curva esquerda na perfil da Momo. Após voo direto, controle de saída 1208, 5433 do Azul 2714. Correto, time para pushback e ganhar acionamento, o Azul 2714. Chama amarelo, 2714. Siga, Fox, por favor. E o parque se encontra em pista que decola? Esse é o helicóptero, está passando e foca só para a Fox só pagou de copia? Fox só pagou de copia? Belo Horizonte, 360 nível, via Ampers 110. Decolada 17, primeira curva à direita, saída da El, líder, Mótica. 1208, controle, acione 5450. Recordando no 7, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pode Leda, Mote, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Aécio, confirme POB. Com POB, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1895. Controle Salvador, bom dia, voo 648, 504 quilos. 648, bom dia. Sendo identificação do seu via chegada na área para o nível voo 050, ajuste de altimetria 018. Desce o dia, 050, 018, voo 648. Acho que eu estou bem, autorizado, seu amigo, time táxi. Chama 3859, chama agora o centro Recife, 128.8, alterce 126.0. 3862.60, bom dia, chama 3859. 1621, controle Salvador, sendo identificação, se eu vi a chegada bom para o nível de voo 060, ajuste ao altimetro 1018.